A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia, está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e que está conquistando a internet e a FM. Onda DX, um veículo da interação do ouvinte com o mundo do rádio da Rússia com os países de língua portuguesa. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Direto dos estúdios da Voz da Rússia na rua Piatnitskaya. Cartas dos ouvintes, participação especial, música e informações do rádio na Rússia e no mundo. Fique sintonizado. Estamos na Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. E agora atenção para os nossos DXistas, amigos ouvintes do Brasil. Você não pode ficar de fora do primeiro encontro de DXistas do Pernambuco. É isso mesmo, amigos ouvintes, DXistas, locutores, radioamadores e emissoras de rádio. Acontece o primeiro encontro de DXistas de Pernambuco. Vai ser no dia 24 de novembro, num sábado, das 9h30 às 17h. E acontece no Shopping Difusora, que fica na Avenida Agamenon Magalhães 444, no bairro de Maurício de Nassau, em Caruaru, estado do Pernambuco, Brasil. Repetindo, Shopping Difusora, no dia 24 de 2012. Você não pode ficar de fora do primeiro encontro de DXistas do estado do Pernambuco. Neste evento, acontece a grande comemoração dos 90 anos do rádio no Brasil. E você não pode perder as palestras que vão agitar este evento, como a importância do rádio, a importância das ondas curtas, o rádio nos dias de hoje e as novas tecnologias. Realmente são temas imperdíveis. E você vai ver ainda exposições de cartões QSL e postais recebidos das emissoras e de rádios antigos. E ainda a captação de emissoras no local para mostrar ao público presente a força das ondas curtas. E claro, não ficará de fora a confraternização entre os DXistas. Para maiores informações, pode contactar o Antônio Avelino da Silva, que é o DXista responsável por este evento. O telefone dele você encontra em nosso site. Também você pode obter maiores informações no blog do Antônio, www.antonioadx.blogspot.com, www.antonioadx.blogspot.com, ou ainda escrever para o antonioadx@yahoo.com, antonioadx@yahoo.com. Você não pode ficar de fora do primeiro encontro de DXistas do estado de Pernambuco. Cartas dos ouvintes. E vamos começar então com o informe e a carta do nosso querido ouvinte, o João Durval de Abreu, que mora em Pompeu, no lindo estado das Minas Gerais. Ele sintonizou a nossa programação no dia 23 de agosto, às 23h34 UTC, na frequência de 12.060 kHz e o seu SIMPO 44444. O João Durval usa o receptor portátil com antena telescópica. E o João escreveu o seguinte: espero que este informe de escuta seja útil ao seu departamento técnico e ajude a manter este programa em meu idioma. Com certeza, prezado João, que a sua correspondência é a continuação das ondas curtas em português. E em outra carta lemos o seguinte: ouço diariamente a transmissão para o Brasil em 12.060 kHz com muita boa recepção, utilizando antena telescópica e receptor Grundig 750. Espero que a programação para o Brasil seja sempre mantida, pois não compreendo como várias emissoras pararam de transmitir para o Brasil, sendo nosso país tão imenso como lugares onde a grande fonte de informação é o rádio. Quem escreve é o Gilson Moura, filho de Vitória, na Conquista, Bahia. E aproveitamos então para saudar a todos os nossos ouvintes neste lindo estado que é a Bahia. Queridos amigos, estive neste dia 1º de agosto, às 20h55, horas, ouvindo na faixa de 25 metros a estação Voz da Rússia em língua portuguesa, na frequência de 12.060 kHz, cidade de Campinas, São Paulo. Estou muito feliz, pois a recepção do sinal chegou para mim muito excelente. Estou ouvindo os sinais no receptor de ondas curtas Motoglobe da Motobras. Estou enviando meu endereço para receber um cartão QSL. Estou iniciando neste mundo DX. E se receber este cartão da emissora da Voz da Rússia, será o meu primeiro cartão, ou seja, o cartão número 1. Segue abaixo meu nome e endereço. Esta é a carta do nosso ouvinte, o Cridney Gabriel, que mora em Campinas, São Paulo. E mais um informe recebemos do Paulo Araújo, de Lago da Pedra, que registrou sua escuta em 29 de julho, na frequência de 12.000 kHz às 20 UTC, usando receptor portátil antena Long Air, e nos informa o SIMPO 45444. Também temos em mãos o informe de Wesley Ludke, que mora em Cacoal, na Rondônia, Brasil, na frequência de 2060 kHz, às 23h43, às 23h59 UTC, com receptor Philco PH60, antena telescópica, ele registrou o SIMPO 45343. Obrigado, Wesley, pela sua grande contribuição em nosso programa. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais, falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio nas curtas. Mantenham a sintonia. E a programação transmitida em espanhol pela Voz da República Islâmica do Irã possui regular sintonia aqui no Brasil, conforme monitoria de Kaliane Modelski, feita em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Uma das emissões vai ao ar entre 0h30 e 2h27 no tempo universal, em 9.860 e 11.740 kHz. Ela indica a sintonia na primeira frequência mencionada. Ainda de acordo com Kaliane Modelski, a emissão em espanhol da Voz do Vietnã também tem boa sintonia aqui no Brasil, na frequência de 6.175 kHz. Uma das transmissões vai ao ar entre 3 e 3h30 no tempo universal. E desde o último dia 20 de agosto, as emissoras de rádio do Brasil são obrigadas a transmitir o horário eleitoral gratuito, onde os candidatos aos cargos de prefeito e vereador mostram suas plataformas de trabalho. O horário é entre 7 e 7h30 na hora oficial de Brasília. Conforme Lenildo da Silva, que faz uma monitoria diária de emissões em ondas curtas na cidade de São José, na Paraíba, duas emissoras brasileiras que emitem em tal modalidade de radiodifusão não levam ao ar a propaganda. Uma delas é a Rádio Transmundial, que é uma concessão para a cidade gaúcha de Santa Maria. Ela transmite neste horário um guia eleitoral daquele município gaúcho. Já a respeitável Rádio Bandeirantes da capital paulista usa as suas três frequências de ondas curtas para levar ao ar o jornal Primeira Hora edição online. Fica então a dica para você ouvinte que quer fugir do horário eleitoral gratuito, que é obrigatório. E o DX Clube do Brasil é a entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas em nosso país. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. Com o fechamento do parque de transmissores da CVC em Santiago, no Chile, as duas emissões em português da Rádio Japão chegam agora ao Brasil via retransmissor localizado na Guiana Francesa. Conforme Lenildo da Silva, a emissão, que vai ao ar entre 9 e 9h30 no tempo universal em 6.130 kHz,